Rádio Fiscar Notícias. Olá, muito bom dia para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar, agora 10 horas mais 24 minutos desta sexta-feira, 25 de agosto. Eu sou Eduardo Sotomayor e o Rádio Fiscar Notícias já está no ar. Um aspecto da floresta amazônica que foi por muitas décadas dado como certo é que com a chegada do período de chuvas, as árvores produzem novas folhas e a mata fica mais verde. Nas florestas temperadas, a maioria dos modelos usados em estudos mostra que a fotossíntese diminui na estação seca e cientistas estimavam que o mesmo ocorreria em regiões tropicais. Mas, em 2006, entrou em cena a hipótese de que, na Amazônia, a produção de novas folhas não seguiria o padrão das florestas temperadas. E foi argumentado que o fator que levaria a esse verdejamento da mata na maior parte da Amazônia não seria a chegada do período das chuvas, mas sim o aumento da radiação solar. E essa hipótese acaba de ser comprovada como resultado de um estudo feito por pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em colaboração com colegas da França, Camarões, Reino Unido, Finlândia e Estados Unidos. A pesquisa partiu da análise de imagens feitas por satélite e de dados de campo para comprovar que na maior parte da Amazônia é sim o aumento da radiação solar e não a falta ou a fartura de água que é o fator determinante para o verdejamento da floresta. Em compensação, o estudo também apontou que quase 30% da área analisada é o regime de chuvas que determina a produção de uma nova geração de folhas pelas árvores da floresta. E essa semana, a Rádio Fiscar completou uma década. Nascida no dia 23 de agosto de 2007, há 10 anos, a emissora opera em São Carlos e região pela frequência 95,3 FM e também pela internet no www.radio.fiscar.br para todo mundo. Embora jovem, a emissora já tem muito a comemorar. Sob o slogan Escute Diferente, a rádio tem entre suas diretrizes principais a promoção e defesa da diversidade cultural, social e política, a disseminação do conhecimento produzido e armazenado na universidade, a prestação de serviços de interesse público e também o envolvimento da comunidade. Além de ter sua história marcada por ser a primeira emissora do Brasil a operar em 100% software livre, nestes 10 anos, a Rádio Fiscar fez a diferença também inovando na divulgação científica e na área cultural. Ainda houve dezenas de eventos organizados e promovidos pela emissora ou a partir dela, como o Festival Contato, o Festival Tem Uma Banda, o Festival de Talentos, mostras de cinema, feiras e workshops sobre o papel do rádio na sociedade. Grandes nomes da música passaram por nossos estúdios e dezenas de shows foram realizados na cidade em parceria com outras instituições. A rádio já mereceu prêmios como o especial do júri pela Associação Paulista de Críticos de Arte, a APCA, na categoria rádio, o prêmio Ared na modalidade setor público na categoria desenvolvimento de conteúdo, o prêmio Instituto Ovos Brasil de Imprensa na categoria melhor matéria e também, por exemplo, o prêmio Embrapa de reportagem edição especial 40 anos na categoria rádio com o tema Pecuária e Efeito Estufa. Bom, para comemorar, foi realizada uma festa que reuniu autoridades, profissionais que participaram da história da rádio, além de pró-reitores, diretores de centro, docentes, técnicos e estudantes da UFSCar. A jornalista Kelly Godoy foi acompanhar. Ela conversou com o diretor institucional da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a FAI UFSCar, o professor Edinaldo Brigante Pisolato, A fundação detém a outorga da concessão dada pelo Ministério das Comunicações. A jornalista também conversou com o prefeito municipal de São Carlos, Ayrton Garcia, a reitora da UFSCar, Wanda Hoffmann, com o gerente da Rádio UFSCar, Cristiano Amaral, e o professor Luiz Carlos Gomide, docente do Departamento de Química da UFSCar e apresentador do programa A Arte do Blues, um dos mais antigos aqui da emissora. Vamos ouvir. Uma noite para comemorar uma década de história. A Rádio UFSCar faz aniversário e de presente traz muitas inovações. Nós temos que evoluir. Então, os aplicativos estão aí, a rádio precisava ter a conexão com os aplicativos, as redes sociais estão aí, Facebook, WhatsApp. Então, a rádio investiu nisso. Investiu também em qualidade de som, com novos equipamentos, novos microfones, o estúdio foi remodelado. Mas nós tivemos essa proposta de ter uma conexão muito mais forte com a sociedade. Então nós temos um novo site, aplicativos e uma vocação, uma inclinação para as redes sociais, inclusive com programas sendo transmitidos ao vivo para redes sociais. As pessoas que viajarem ou que estiverem nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Turquia, no Japão, também vão poder ouvir a Rádio UFSCar. E não é à toa que o slogan da 95,3 FM é Escute Diferente. É uma rádio feita para a sociedade e também feita pela sociedade. Os programas também são feitos pela comunidade. Então é uma rádio com um estilo diferente, uma proposta diferente, um escute diferente. E a gente quer que a sociedade comemore isso junto com a gente. Entre os convidados, muitos parceiros que ajudaram a construir os 10 anos da Rádio UFSCar e também autoridades de São Carlos. A rádio é uma forma de manifestar as coisas da cidade, né? É uma rádio que faz a diferença na nossa cidade. É um marco importante para que a gente possa festejar um equipamento de divulgação cultural, de divulgação científica. É o momento de nós comemorarmos para que a gente possa cada vez mais fortalecer esse processo de levar informação para toda a sociedade. O funcionário mais antigo é hoje gerente da Rádio UFSCar. Cristiano lembra a importância de dar espaço a estilos musicais que raramente tocam em rádios comerciais. O hip hop, que a gente tem uma audiência muito grande, vamos dizer assim, com o Zé Dracia, o Tenor Garcia, tocar também o MPB, porque é uma rádio universitária, não pode faltar o MPB. O que é legal é que a gente começa, às vezes, lança o artista lá, depois que ele ingressa, é sucesso. Hoje são 41 programas e quem também está desde a fase experimental da rádio é o professor Gomide. O programa A Arte do Blues é o mais antigo. Era jovem, acho que com 7, 8 anos eu já ouvia muito blues sem saber que era blues, né? Que eu convivia com músicos na minha cidade que tocavam blues e eu sempre convivi com esse som. Então isso faz parte assim da minha cultura, da minha vida. Então poder levar essa experiência para outras pessoas, para mim é algo assim que eu faço de uma maneira, é muita alegria e muito gratificante. E eu fico até assustado quando eu vejo que são 10 anos, né? Porque passou muito rápido. E o som da noite foi garantido por várias bandas parceiras da Rádio UFSCar. Super Carioca, super eu, super eu. E tem mais informações na TV UFSCar. Acesse www.facebook.com/TV UFSCar. Assista aos vídeos, fique bem informado, curta e compartilhe com seus amigos. Fica aqui o nosso parabéns mais uma vez à Rádio UFSCar. Parabéns a toda a equipe que coloca essa programação no ar todos os dias. É um prazer estar aqui desde 2008 também fazendo parte dessa história. Vamos agora às notícias acadêmicas, porque a partir da próxima segunda-feira, dia 28 de agosto até o dia 4 de setembro, o programa de pós-graduação em enfermagem da UFSCar recebe inscrições para a seleção 2018 em seus cursos de mestrado e doutorado em ciências da saúde. O programa possui a área de concentração cuidado e trabalho em saúde e enfermagem. São 40 vagas para o curso de mestrado e outras 13 vagas para o doutorado. Os cursos têm por objetivo qualificar os profissionais que atuam nessas áreas para desenvolver atividades de pesquisa e docência para produzir novos conhecimentos e contribuir para a melhoria da qualidade do cuidado em saúde. Tem mais informações no site do programa em www.ppgenf.ufscar.br. Já na USP, aqui em São Carlos, a Escola de Engenharia recebe no dia 30 de agosto o segundo workshop Universidade Indústria em Materiais Vítreos, com o tema O Custo da Ignorância. Os interessados em participar do evento na ESC devem confirmar presença até hoje, dia 25. O evento é uma realização conjunta do Centro de Pesquisa, Tecnologia e Educação em Materiais Vítreos, o CERTEV, que é formado por pesquisadores da USP e também aqui da UFSCar, onde ele fica localizado, e da Comissão de Vidros da Associação Brasileira de Cerâmicas. Tem mais informações, como a programação completa, no site www.esc.usp.br. Vamos falar agora sobre a programação do SESC São Carlos para as crianças nesse fim de semana. O destaque fica por conta da presença do Quarteto Gordon, formado por músico-educadores. Tem um bate-papo que acontece amanhã, dia 26, sobre a música na primeira infância. Como as crianças e os adultos aprendem música? Todas as crianças, será que têm aptidão para aprender música? A partir de qual idade as crianças podem aprender? O que os pais educadores podem fazer para favorecer a aprendizagem? E como a aprendizagem musical pode colaborar com os aspectos gerais do desenvolvimento da criança? Os músico-educadores do Quarteto Gordon vão estar à disposição para conversar com pais e educadores sobre estas e outras questões relacionadas à música na primeira infância. É amanhã, dia 26, a partir das 10 horas da manhã. Esse bate-papo é de graça e as inscrições antecipadas podem ser realizadas na Central de Atendimento do SESC São Carlos. Em seguida, o mesmo quarteto apresenta o espetáculo Volta ao Mundo para bebês. Lançando o seu novo CD, o grupo tem uma vasta experiência em música para a primeira infância. E será um concerto vocal em que os bebês e os adultos acompanhantes vão poder experimentar ritmos, sons, música e movimento. São duas sessões no sábado, então atenção, a partir das 16 horas é a primeira e tem uma em seguida a partir das 17 horas. No domingo, a primeira acontece às 11 da manhã e a segunda às 14 horas. Cada sessão comporta 30 crianças de 0 a 3 anos e cada criança deve estar acompanhada por no mínimo um e até dois adultos responsáveis. Também é de graça e os ingressos vão estar disponíveis uma hora antes de cada apresentação. E uma última informação, o Centro Municipal de Artes e Cultura de São Carlos promove tradicionalmente toda a última segunda-feira do mês um encontro para mamães e bebês dançarem juntinhos. E nesse dia 28 de agosto não poderia ser diferente. O Embala Neném é de graça e acontece a partir das 2:30 da tarde no Centro Municipal de Artes e Cultura, que está na Rua São Paulo, número 745, aqui em São Carlos. Tem mais informações pelo telefone 16-3419-8987. E o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais. Este foi o Rádio Fiscar Notícias. Continue com a gente.